uma cidade pra mim, onde só existe muita paz e muito amor. Em cada canto da cidade há um jardim e um sorriso de criança em cada flor. Nesse ambiente diferente e genial, é proibido praticar o mal. Há um letreiro luminoso que diz: aqui só entra quem deseja ser feliz. Um filho meu tem que seguir o meu caminho. Um filho meu tem que amar como eu amei. Um filho meu tem que viver só de carinho. Um filho meu tem que lutar como eu lutei. Tem que aprender, levar a vida como a vida é. Quando cantar, tem que mostrar o coração. Tem que saber pedir o amor de uma mulher. Tem que saber tocar assim seu violão. Eu daria tudo que tivesse pra voltar aos tempos de criança. Eu não sei pra que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos, missas na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Vem, filho meu, pegue a minha mão. Vamos caminhar por aí. São tantos os caminhos que eu tenho a lhe mostrar. Preciso apontar o qual você deve seguir. Não é querer dizer que eu caminhei melhor do que ninguém, mas enquanto vida eu tiver, hei de lutar e tenho fé que vou fazer de você homem de bem. Meus tempos de criança, comprei bolinhas de gude e também um peão. Fui brincar perto de um jardim da infância para iludir o meu velho coração.